Isso é que o amor. Bora cantar assim, vem. Tá doendo, é. Tá chorando, né? Tá sentindo na pele, tá. Tá machucando, né? Judiando, é. Sei bem como é que é. Canta assim, ó. Eu nem te conto o resto que vem por aí. Prepara o coraçãozinho. Já tô de novo, amor. Você vai ver. Vai doer. Vai doer. Vai doer. Quando você vê ela me chamando de bebê. Vai doer. Chamando de bebê, vai doer, vai doer. Quando você vê ela me chamando de bebê, vai doer, vai doer. Quando você vê ela me chamando de bebê. Eita, lasquei, menino. Isso é que o Lemos, isso é que o Lemos. Eu nem te conto o resto que vem por aí. Prepara um coraçãozinho. Já tô de novo, amor. Você vai ver. Vai doer. Vai doer. Vai doer. Quando você vê ela me chamando de bebê. Vai doer. Vai doer. Quando você vê ela me chamando de bebê. Vai doer. Vai doer. Vai doer, vai doer. Quando você vê ela me chamando de bebê. Não me importa o combustível, eu quero encher doido, menino. Isso é que o Lemos, isso é que o Lemos.